እና ከዚህ በላይ Escrevi no piso, no teto, nas paredes. Escrevi nas portas de banheiros, de boteco. Em post-its, brochuras de 90 folhas, cadernetas, diários. Em penas de edifícios e já não me cabia. ባለፈው አመት እንግዲህ ተሳታፊ ነበርኩበት ክስበት ውስጥ ወደ ሀገር መጠቀማቸው ሰንጠረዥ አስረክቦ ከጥበርነት toda vez. carnaval. Toda vez que o morro desce e não é carnaval. Toda vez que o morro desce e não é thank you. pesan WhatsApp dan ini 081-399-99. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Matamba de luz, matamba balé. Eu quero ver, eu quero ver. E começa a dançar. Eu quero ver. Te chamei pra dançar. Eu quero ver. Se começa a dançar. Eu quero ver. Te chamei pra dançar. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Baby, tô frenética, baby. Demais pra ser tolhida, demais pra ser contida. Tô demais, eu tô bandida, eu tô demais. Me dando acolhida, respeitando minha corrida. Ser bem paga, bem comida. De resto eu só quero paz. Honrando a minha arte, pra mim é o que vale. Honrando ao que acredito em cada detalhe. Busco em qualquer sentido plena liberdade. Um amor intenso e orgasmos de verdade. Tô cada vez mais viva, isso é o que vale. Eu tô cada vez mais diva em cada detalhe. Variando cardápios, voto de lealdade. Amor próprio, vaidade é vaidade. Não quero sua caridade, sem tempo pra falsidade. É sobre autoconhecimento e espiritualidade. Não na roda caveira. Diz pra mim se tem algum perigo atrás do mundo. E nas encruzilhadas da vida eu vou te saudar. Porque eu tenho Odum, eu tenho Orixá. Porque eu tenho Odum, eu tenho Orixá. Coroar. Tempo, tempo, tempo, tempo faz. Corpo, corpo, corpo, o corpo. corpo meu, corpo som, corpo voz. Às vezes é como se eu conseguisse sentir o gosto das memórias. E como se as lembranças que eu guardo são lembranças do futuro. Eu guardo lembranças do futuro, de futuros que eu já vivi quando eu era ancestral, em outras espirais, uma outra forma de ver o tempo. Às vezes eu fico pensando que o corpo é uma roupa que os nossos sentimentos vestem e que os nossos pensamentos moldam e que as nossas pernas conectam com o todo cósmico, todo vida. Como se a gente fosse continuidade um do outro. Às vezes eu penso no valor exacerbado que damos ao corpo. E às vezes eu penso em como os corpos são desvalorizados. Eu penso em quais corpos têm direito ou não de existir e transitar. Eu penso que é muito cruel cercear corpos. Eu penso que é muito cruel contar corpos todos os dias. Corpos que se parecem com os nossos. Corpos que não são passíveis de luto. Corpos pelos quais ninguém chora. Às vezes eu penso que nós vestimos nossa feminilidade com esses corpos e não o contrário. Às vezes eu penso que a nossa masculinidade também é vestida de corpos e não o contrário. Eu penso que a vagina é uma entidade biológica e que a buceta é um estado de espírito, um estado de pensamento. E às vezes tudo me parece muito ilusório, apesar de real. Eu penso tanto que parece que eu vou enlouquecer. E às vezes eu gosto muito da ideia de enlouquecer, porque a loucura conta verdades que a nossa sanidade não é capaz de digerir. Eu gosto de flertar com a loucura. E se você também for louco, louco, louco, louco, louco, louco. E se você também for louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, a ponto de ninguém conseguir fechar sua boca. Yeah, yeah. Louca, louca.